meus eu vou seguir. Ele me guia pro certo. Eu escolho viver em Cristo. Estava ao relento, contei meus segredos a Deus, meus erros. E meu Deus ficou aqui. Quando eu tô no tempo, eu ouço sua voz e sei, Deus está aqui. Vou te ver orando hoje em Cristo. Senta no sofá e lê um versículo. Em João tu encontra a verdade, Jesus te ama. Tem ser abençoado todo domingo. Enquanto o pastor dizia, vestia com os do mundo. Eu oro mais que eu posso pra salvar meu futuro. Então eu rogo e clamo que meu Deus pra mim é tudo. A palavra se vai ouvir, Jesus já cura o surdo. Entra no caminho da palavra, meu Deus é meu Pai. Meu Deus me protege do mal. E eu sigo o caminho do Pai. Depois que você se entrega, você não quer sair mais. Acordo do jejum, Deus eu escuto. Filho, leva os vasos de pro culto. Se for culto de jovens, eu falo do fruto. Sim, eu sou falho, mas meu Deus, ele é absoluto. Com Deus na minha história, eu acho uma saída. Com fé, yeah, yeah. É ele que nos dá o fôlego da vida. Tenha fé, yeah, yeah. Com Deus na minha história, eu acho uma saída. Com fé, yeah, yeah. É ele que nos dá o fôlego da vida. Abre tua Bíblia em Coríntios, que hoje eu vim pregar a palavra, aleluia. A bênção do Pai é tanto que Jonas cai em meio às ondas. E Deus mandou uma baleia. Eu juro que eu vou te louvar, não importa o que aconteça. Até que eu adoeça igual Jó, Deus me proteja. Demônio, eu vou espantar até que ele desapareça. Deus, espera. Fé em Cristo que eu ainda vou te ver na fé. Deus tá voltando, vaso, e ele te quer no caminho. Fé no Pai acima de tudo. Só o que eu vejo é vaso, eu desviado, me chamando pra voltar pro mundo. E eu oro pra Deus que te cure. A cruz ele carregou por você, Deus só quer te ver em juro. Vaso, eu sei que você tem futuro. Por isso que eu sempre vou te chamar pra pregar. Então abre tua Bíblia em Crônicas. Eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Irmão, se entrega na palavra, já que não é tarde. Eu sei que Apocalipse um dia vai chegar. Mas vou em paz sabendo que eu fiz o meu papel. E vou morar no céu com os vasos que eu consegui levar. Tô pondo fé na minha Bíblia, que é minha verdade. A cada dia fica mais incrível, Deus, eu te adorar. E vou deixando a sua bondade, a sua santidade. Forma um amor que só quer me salvar. Eu vivo em Cristo. Com Deus na minha história, eu acho uma saída. Com fé, yeah. É ele que nos dá o fôlego da vida. Tenha fé, yeah, yeah. Com Deus na minha história, eu acho uma saída. Com fé, yeah, yeah. É ele que nos dá o fôlego da vida.